Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade à meditação no livro de Atos. Quando você acordar, e muitos já estão acordando, você receberá essa ministração. Não podemos enviar durante 2 dias, nós estamos muito próximos da inauguração da nossa segunda igreja, Assembleia de Deus Galileia, aqui no campo Minas Gerais, com todo o apoio da Igreja Matriz em São Paulo, do campo nacional. E nós já estamos caminhando para a inauguração do segundo trabalho nesses 7 meses. E também hoje é dia de aula de teologia, então não foi possível preparar a tempo e a contento, mas agora você vai receber então uma breve devocional sobre o capítulo 4 de Atos. Pedro e João são levados ao Sinédrio. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Estavam eles muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram no cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Um acerto aqui. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando ao número dos homens que creram, próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, um sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles, e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente, sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que esse homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor nesse momento. observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante dos seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado? Nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a esses homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Preste atenção, todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo, e eles não tinham como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre esse nome. Então, convocando-os novamente, ordenando-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não sabemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar, é a melhor tradução. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste: porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com outras nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e, com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os seus bens, os bens, o que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. A oferta de José Barnabé. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Aleluia! Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Hoje nós temos condição de apontarmos as notas, porque há uma série de detalhes que você precisa conhecer um pouco melhor. Aqui no capítulo 4, quando se está falando dos líderes, os sacerdotes, nós estamos enfatizando um grupo especial chamado Saduceus. Esses são sacerdotes que estavam servindo naquela semana no recinto. O capitão, em grego, Sagã, era membro de uma das famílias sacerdotais de destaque. E segundo oficial no poder político e religioso dos judeus, depois do sumo sacerdote. Os saduceus, agora preste atenção, havia cinco grupos fundamentalmente religiosos em Israel. Os saduceus faziam parte de uma seita da elite religiosa judaica. Seus membros provinham da linhagem sacerdotal, eram cultos, ricos e governavam o templo. Todavia, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem na vinda de um Messias pessoal e libertador, mas pregavam que Israel já vivia a época messiânica e cabia a eles instruírem os mestres da lei para ensinarem o povo a edificar e preservar esse chamado estado ideal. Eles consideravam aquele já como o estado ideal de Israel. O sumo sacerdote, um entre os demais sacerdotes, era escolhido para presidir o Sinédrio, Supremo Tribunal Judaico. Os saduceus haviam tomado a liderança no plano para condenar e crucificar a Jesus, com a esperança de que, eliminando o líder, aquela nova seita judaica que se esboçava viesse a desvanecer-se doutrinariamente e perdesse seus adeptos. Precisamente, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, têm agora de lidar com o espírito do líder ressurreto dos cristãos e com o dinamismo, a alegria, o poder e carisma dos seus seguidores. Normalmente, nós falamos dos fariseus, nós enfatizamos um outro grupo religioso chamado de fariseus, mas é importante que você saiba que na articulação para a condenação, crucificação e morte de Jesus, Os saduceus foram importantíssimos para esse ato, esse sacrifício do Cordeiro Jesus. Os primeiros cristãos enfatizavam em suas pregações e ensinos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a vida e obra redentora de Jesus, o Messias, de acordo com Romanos, capítulo 9, Isaías 28. O próprio Jesus havia citado o Salmo 118, verso 22. E sua ressurreição restabeleceu um novo tempo, construído sem mãos humanas, que é a habitação de Deus, o coração do indivíduo, de cada um de nós, irmão. Salvo, cada um de nós que foi salvo é agora o templo do Espírito Santo e a reunião dos crentes, que é a igreja, o corpo de Cristo. Em comparação com os saduceus e os teólogos da época, Pedro e João eram literalmente analfabetos, como está nos originais em grego, agramatos, e leigos, da mesma forma em grego, idiotai, que nós utilizamos depois, de modo totalmente contrário ao sentido original. Entretanto, o Espírito Santo os capacitou de tal maneira que a coragem, a eloquência, o poder, a sabedoria de suas palavras fizeram os líderes judaicos deduzirem que aqueles homens haviam estudado e convivido com Jesus, como nos mostra Marcos capítulo 1, versículo 22, Marcos 3, versículo 14. Ungido, em grego, Christos, que é a tradução da palavra hebraica Mashiach ou Messias, na oração, os companheiros de Pedro e João referem-se ao batismo de Jesus quando Deus declarou: Meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e Pérea, e Pôncio Pilatos, procurador romano na Judéia, são os reis e autoridades e príncipes mencionados nessa profecia do Salmo 2, verso 1 e 2, de Lucas 23. De acordo com Lucas 23, 1 a 24. Santo servo é novamente uma alusão das profecias de Isaías. Isaías 52, verso 13, 53, verso 12. A expressão pré-determinado, para não gerar nenhum tipo de heresia ou confusão na sua cabeça, no seu coração, preste bem atenção. Aqui, pré-determinado, conforme o original grego, foi somente usado por Paulo e Pedro em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, capítulo 20, nos versículos 2, 4 e 6. Ou seja, o plano de Deus, antes da fundação do mundo, contemplado e traçado, considera em seu contexto amplo as boas e más ações da humanidade, sem contudo, preste atenção, sem contudo diminuir qualquer responsabilidade pelos atos de cada indivíduo sobre a terra. Então, não é que todos já vêm como marionetes para fazer alguma coisa que ele não tem responsabilidade porque já foi determinado para ele. Não, não é isso. Deus contemplou e sabia, na sua onisciência, de todas as coisas. E sabendo de tudo, ele já tinha contemplado, e isso ao ponto de já preparar um cordeiro para a remissão dos nossos pecados. Isso já havia sido decidido pela Trindade soberana antes da fundação do mundo, mas não tira de cada indivíduo sobre a terra a sua responsabilidade pelas suas ações, no seu livre arbítrio. Não força o ser humano a agir de uma forma ou outra. Entretanto, o Senhor vê a história do universo como um todo atemporal, eu prefiro dizer supratemporal, é a melhor colocação, tá bem? Não é sem tempo, é além do tempo, supratemporal, sem os limites de tempos e épocas, seja passado, seja presente, seja futuro. E, portanto, tem o poder de usar os homens com seus progressos e as suas tragédias, bem como as ações do diabo em prol da salvação final e eterna da humanidade, como estamos vendo em Apocalipse, particularmente de todos aqueles que depositarem fé sincera e absoluta em seu filho Jesus, o Messias e Salvador. O exemplo do que ocorreu no Antigo Testamento fez tremer o lugar onde os seus servos estavam reunidos em oração. Ah, irmãos, como precisamos disso novamente. Orações com tamanho temor e presença do Senhor que o lugar venha tremer, literalmente, como um sinal da sua presença e aprovação, conforme Êxodo 19, 18, Isaías, capítulo 6, 4. Foi uma maneira através da qual o Senhor renovou nos apóstolos e discípulos que estavam iniciando a Igreja de Cristo a experiência do Pentecoste, ou Semana do Pentecostes. É o Espírito Santo quem nos capacita com força espiritual, generosidade, coragem, intrepidez, determinação, sabedoria e santidade para testemunharmos da salvação que há somente em Jesus. Sem esse poder, nós ficamos tímidos. E essa timidez não é bem-vinda pelo Senhor, como já nos foi explicado também na última ministração do Apocalipse. Essa timidez não procede de Deus, mas com o Espírito Santo nós ganhamos ousadia, intrepidez e saímos para ministrar a palavra do Senhor. A expressão grega original, dunamis, significa poder e também milagre, como nós temos no capítulo 2, 22. Em 2, 47, a igreja, o povo de Deus, recebeu graça. No original grego, charim, que significa favor, simpatia, apreciação da parte do povo. Nesse trecho, a graça vem de Deus e se constitui na fonte da generosidade e do serviço cristão, segundo Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 9. Finalmente, José Barnabé, em grego, filho de Paraquises. Filho de Paraquises, aquele que exorta. Exortar é trazer de fora para dentro. Ex é um prefixo que aponta para algo que está fora. Então, exortar significa trazer de fora para dentro, trazer para o caminho, trazer para a Sagrada Escritura, trazer para a reta doutrina, trazer para a ortodoxia cristã. Aquele que exorta, anima, consola. Não confunda exortar, trazer para dentro com bronca. Nós vemos em muitas igrejas e muitas pessoas que ocupam lideranças em ministérios, eu vou exortar, ou fulano vai exortar. E aí isso é associado com uma bronca. Não é bronca, é trazer para o caminho, é corrigir o caminho que está errado. E isso não precisa ser feito com bronca. É melhor que seja feito com verdade e amor. Era primo de João Marcos, Barnabé, de Jerusalém. Colossenses 4, versículo 10. E originário de uma família sacerdotal, levita, judaico, cipriota, que vivia e possuía propriedades na ilha de Chipre, como o próprio nome já apontou. Um país localizado na parte leste do Mar Mediterrâneo. Desde os tempos dos Macabeus, aquele período, irmãos, interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, desde os tempos dos Macabeus, muitos judeus se estabeleceram em Chipre. Esta é a maneira como Lucas apresenta aquele que virá a ser um dos melhores amigos e conselheiros de Paulo, um homem cheio do Espírito Santo e de bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Temos que sempre lembrar de Barnabé, porque ele é um grande exemplo para nós. Eu tenho cinco destaques, cinco palavras pastorais sobre Atos, capítulo 4. Em primeiro lugar, está no próprio versículo 4. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. Nós tínhamos visto uma referência nos capítulos anteriores a cerca de 3.000 convertidos. E aqui é uma outra referência atualizando, dizendo que chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000 convertidos. Imagina aí o que isso representou em Jerusalém. Todos ficaram sabendo. Isso correu por toda Jerusalém. Era impossível esconder, era impossível omitir, até porque esse homem tinha problema há 40 anos. 40 anos sofrendo dessa enfermidade. Esse 40 também, você sabe, que aponta para 40, 400, 4, 40, 400, né? Entre os vários significados do 4, há um também que é o tempo de tribulação, de deserto, de preparação, de quebrantamento. Há muitos significados no número 4 na Bíblia. Esse homem ficou 40 anos enfermo e depois dessa ministração, na porta do templo, ele foi curado e cerca de 5 mil homens se converteram. Que coisa maravilhosa! É desse poder que nós precisamos hoje em dia. E é esse poder que o Senhor, eu creio, concederá à igreja da última meia hora. Diz o texto da última hora, mas eu quero ousar dizendo que nós já estamos nos últimos minutos dessa última hora. E nós precisamos desse poder. Mais do que divisões e outras coisas que acontecem, e o povo vivendo separado, e o ministério mal preparado, nós precisamos de poder e autoridade do Espírito Santo. Em segundo lugar, no versículo 10, 11 e 12, olha que coisa linda a autoridade dos apóstolos. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que esse homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Interessante que Pedro, mais uma vez, João, não ficam dizendo, olha, nós fizemos, nós realizamos, foi o nosso ministério, em nome do Senhor, fomos nós que fizemos, venha nos procurar, porque em nome dele nós fazemos proezas. Não, não, não. Eles foram claros. E disseram em nome de Jesus, e reforçaram o Nazareno, que foi crucificado, mas Deus ressuscitou dos mortos. Foi em nome dele que esse homem foi curado, e diante de vós está plenamente curado. Queridos, nós precisamos voltar à centralidade da nossa pregação para Jesus, não para o ministério onde nós congregamos, não para o ministério A, B ou C. Isso não agrada o coração de Deus. Nós temos que centralizar a nossa atenção para quem de direito. E quem é o nome que deve ser exaltado? O nome de Jesus. Se você observar programas, na internet, na televisão, no rádio, sempre uma ênfase, creio que demasiada, no nome do ministério. Ah, pastor, mas isso é uma forma de propagar, é uma forma de marketing. Meu irmão, você não precisa disso. Se Deus, minha irmã, se Deus está com você, se Deus está te abençoando, se Deus está te ungindo, então, o Senhor vai acrescentar e vai fazer a obra. Não é preciso que você fique destacando por demais. Pode mencionar um nome, um endereço, aqui ou acolá, no máximo, mas você deve destacar o nome de Jesus. Esse Jesus, que no versículo 11 é descrito como a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, nós vimos uma pedra que não foi posta por mão humana, a pedra de fundação do edifício espiritual de Deus, foi posta pelo próprio Deus. Obra de Deus, para a honra de Deus, para a glória de Deus, foi rejeitada e ainda é rejeitada por milhares de pessoas em toda a terra. Por isso nós precisamos continuar pregando com ousadia em todo o tempo. Pedra que os construtores rejeitaram, mas que Deus exaltou. E no versículo 12, a chave de ouro desse segundo ponto. Portanto, não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro ente. Se você não compreende essa expressão, na verdade, então, nenhuma outra pessoa, nenhum outro nome, ninguém mais pode salvar. Não adianta trabalhar com uma ideia de, por exemplo, pedir aos mártires da igreja, isso foi destacado na última ministração, esses mártires tiveram uma vida maravilhosa, nós temos que aprender com o exemplo deles, mas não adianta pedir para eles. Eles estão mortos aguardando a ressurreição. Não adianta pedir para eles. Também não adianta a ideia de uma permanente evolução, né? Através da reencarnação, o homem vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando até chegar ao estado pleno de luz, de luminosidade, da proximidade com Deus num conjunto de fatores que mistura a teologia ocidental com a teologia oriental e não chega a lugar nenhum. Não adianta. Não adianta, meu querido. Não adianta, minha querida. Só o nome de Jesus tem poder. Você vai ouvir isso e vai tremer o seu coração. Vai tremer a sala, e se não tremer, então o Senhor, Jesus não é o Senhor, vai tremer o seu coração, vai tremer o lugar onde você está, vai tremer porque ele é poderoso, só há um nome, e não há outro nome que possa levá-lo à salvação. Portanto, não há salvação em nenhum outro ente, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos, perdão, ser salvos. Em terceiro lugar, aleluia, porque a salvação está chegando hoje na casa de muitas pessoas e vai chegar cada vez mais em nome de Jesus. Em terceiro lugar, antes de ir para o terceiro, ainda no versículo 20, dando sequência a esse segundo ponto, Paulo e Pedro dizem, Pedro e João, perdão, dizem assim: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Quando eles tentaram, eles perceberam que se tratava de homens simples, iletrados, e encarceraram durante uma noite, argumentando com eles para que não falassem novamente. Pedro e João, então, responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vocês mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar tudo quanto vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar, nós não aguentamos. O poder do Espírito Santo em nós nos faz anunciar essa verdade. Em terceiro lugar, lá no versículo 30, uma palavra pastoral maravilhosa. Estende a tua mão. Olha, quando a igreja se reunia, a igreja primitiva, modelo para nós. Quando foi orar ao Senhor, disse: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que tem experimentado uma comunhão íntima com Deus é acompanhado de sinais e maravilhas em todas as áreas da sua vida. no seu campo pessoal, no seu campo familiar, na área de estudo, na área de trabalho, na área material, na área de lazer, em todos os campos da vida humana, Deus opera sinais e maravilhas, Ele abre o mar para você passar. Por quê? Porque só Ele é Deus. Então eles buscavam esse poder. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Na semana que vem, depois da Santa Ceia, nós teremos na comunidade uma semana de oração e eu recomendo que essa seja a tônica desse mês. Peçam sinais e maravilhas, peçam o vento do Espírito, o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito e que venha acompanhado de sinais para que as pessoas possam testemunhar, para que elas possam visualizar, para que elas possam compreender que Deus é Deus e só há um Deus, não há dois. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a dois senhores. Só há um Senhor e Pai de todos. E Deus fará o restante desta obra que Ele está fazendo agora e vai convencer pessoas a abandonarem a falsas expectativas de pedir para esse ou para aquele, se você ou para aquela, se você pode pedir diretamente para Jesus. Ele vai realizar sinais e maravilhas. Ele já está realizando. Ele já realizou desde o seu nascimento. Ele já realizou antes do seu nascimento, 2.000 anos atrás. Aliás, desde Abraão, 6.000 anos atrás, praticamente. E assim que terminaram de orar, olha só, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Nós não sabemos como se deu, mas o que sabemos é o que a Bíblia diz, é que se deu, é que se operou. O lugar tremeu. O lugar tremeu, eles ficaram plenos do Espírito e plenos de coragem e saíram anunciando a palavra de Deus. Está aqui a resposta para você, para uma pergunta que você faz. Por que nós não saímos? Por que nós não vamos anunciar? Por que nós não fazemos isso com frequência? Por que não visitamos acompanhados de poder e glória para curar as pessoas, para curar não no sentido só físico, físico também, mas no sentido espiritual, emocional, material, em toda a vida da pessoa. Por que não saímos como grupo para visitar? Por que não saímos mais com tanta frequência para cultos públicos? Sabe por quê? Porque o lugar tremeu e todos eles estavam reunidos em oração. E depois de estarem reunidos em oração e do lugar tremer, eles ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem, a plenitude do Espírito Santo tira a timidez e gera coragem, coragem para sair anunciando a palavra de Deus. Em terceiro lugar, em quarto lugar, o modelo de vida da igreja que nós vamos adotar, em nome de Jesus, as mais variadas denominações que nos ouvem, o nosso trabalho não é para exaltar a nossa denominação, o que é pertencente a nós, o Senhor tem nos acrescentado e de modo maravilhoso vai continuar acrescentando, enquanto nós mantivermos a oração, sentindo a graça dele, o poder dele, o tremor e o temor e o tremor, sentir, provar, melhor do que sentir, provar o poder dele, ficar pleno do Espírito, pleno de coragem, aí o Senhor acrescenta. Em quarto lugar, da multidão dos que creram, mais uma vez, em Atos 2 também, um só era o sentimento e a maneira de pensar, um só. Não havia um monstro de sete cabeças, oito cabeças, 10 cabeças. Em muitas denominações, irmãs, e eu falo com todo carinho e com todo amor, a igreja está dividida em sete cabeças. Parece um monstro de desenho animado ou de filme de ficção. Parece um monstro com 5 cabeças, 7 cabeças, 10 cabeças. Preste atenção. Não, não, não. Em nome de Jesus, não. É o Senhor que é a cabeça da igreja. E quando ele é a cabeça da igreja, está lá em Efésios, e da multidão dos que creram, um só era o sentimento, uma só era a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Em quarto lugar, um só sentimento, uma só maneira de pensar. Nós não podemos ter 10 cabeças, nós não podemos ter 7 cabeças, nós não podemos ter 9 cabeças, 5 cabeças. Pastor, o senhor está dizendo que nós precisamos ter um líder só, ou dois líderes só um casal? Não, não estou dizendo isso. Nós podemos ter uma diretoria muito bem organizada, um estatuto bem organizado, uma direção bem organizada, para a igreja de onde eu vim, um cânone muito bem feito, mas tem que haver um só sentimento, uma só maneira de pensar. E onde houver diversidade de pensamento, o Espírito Santo há de nos unir, há de fazer convergir o pensamento, para que nós não saiamos dos nossos encontros e reuniões diretivas, com um pensando de um jeito, outro pensando de outro, e um resmungando o que prevaleceu. Sai se sentindo vitorioso. O que não prevaleceu, sai se sentindo derrotado. E aí vem o espírito da rebeldia. Não, não. Um só sentimento, uma só maneira de pensar. Isso é fundamental. E em último lugar, para hoje, irmãos, que já começa na parte B do versículo 32. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía. Meu irmão, hoje, mais uma vez, toca a mão no bolso. Põe a mão no seu bolso. E você não vai encontrar um escorpião ali dentro. Não vai encontrar um escorpião ali dentro. Ele não vai te picar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía. Mas todos compartilhavam tudo entre si. Não era quase tudo, como Ananias e Safira, que nós vamos ver depois. Não era 50%, não era 20%. Alguns ficam discutindo. Tem que dar dízimo ou não tem que dar dízimo? É do lucro? Me fugiu o termo, né? É do bruto? Obrigado, Senhor. É do bruto ou é do líquido? Não, não é do bruto nem do líquido. É tudo. Tudo deve ser compartilhado. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando a ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada, porque se há entre nós pessoas necessitadas, tem alguma coisa errada no processo. Tem alguma coisa errada no processo. Nós precisamos corrigir esse processo, para que uns não tenham com abundância e outros tenham com carência. Não é possível permanecer indiferente a isso. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois todos, pois os que possuíam terras ou casas, chegavam a vender, traziam o dinheiro da venda. Eu quero ousar dizer a você, se você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 propriedades, há poucas pessoas que têm isso, pouquíssimas. Pouquíssimas, a grande maioria não tem nenhuma propriedade. Mas as que têm dois, três, quatro, dois carros, três carros, quatro carros. Doe um para a missão, aquela que você, a missão que você reconhece como idônea. E Deus vai me acrescentar, vai te acrescentar, e Deus vai restituir. Em boa medida sacudida e transbordante. Coisa tremenda vai acontecer. Na verdade, não é por isso que você faz. Porque o que ele tinha para dar de melhor, ele já deu. Ao longo de toda a Bíblia, 2.000 anos atrás, ele deu o seu filho. Não é porque você vai receber o outro. Mas é porque quem é dizimista, quem é ofertante liberal, Deus abençoa ainda mais. Ainda mais. Por que Deus abençoa mais, pastor? Porque Deus sabe que pode colocar na sua mão, que na sua mão não vai ficar retido, com o guarda-costa escorpião. Dentro do seu bolso. Você não vai ficar com o escorpião mordendo sua mão quando você põe a mão no bolso. Então, como Deus sabe que não tem um escorpião no seu bolso, ele pode liberar você. Porque você não vai prejudicar aquele que tem maior necessidade. Então, ele sabe que ele pode abençoar você com mais talentos, porque você vai abençoar outros que têm menos talento. Eu repito, a igreja de Jerusalém acreditava na volta de Jesus para aqueles dias e passou um pouquinho do ponto. Então, porque passou um pouco do ponto, no sentido da venda de tudo, aconteceu que depois precisava de oferta. Mas eu não estou recomendando que todo mundo, como alguns lugares fazem por aí, não vamos entrar em juízo agora. Alguns lugares fazem por aí, deixando as pessoas totalmente desassistidas depois, que você venda todas as suas posses. Mas eu estou dizendo, se você tem dois, doe um. Se você tem três, doe um. Se você tem cinco, doe um. Se você tem 10, doe um. E sem medo. Sem medo, com alegria no coração. Quer ver um exemplo para finalizar? Barnabé. Eles depositavam, verso 35, aos pés dos apóstolos. Apóstolo mesmo, né, irmãos? Não é essa coisa que a gente tem a cada esquina hoje, né? Todo mundo vira apóstolo. Todo mundo vira apóstolo. Com a ideia de que o apóstolo é o líder da denominação, ou então ele tem os outros quatro dons. Ele evangeliza, ele pastoreia, ele ensina, ele profetiza, todo mundo é apóstolo. Irmãos, onde está isso? Onde está isso como fundamento? Os apóstolos eram apostoloi. Apostoloi significam enviados. Enviados, missionários, obreiros. Claro que se tornaram líderes da igreja, porque tinham testemunhado, eram testemunhas oculares do ministério de Jesus, mas não é com essa pompa e com essa circunstância. Depositaram aos pés dos apóstolos, que por sua vez, olha só, repartiam conforme a necessidade de cada um. Então não é um apóstolo em cada esquina de cada cidade brasileira ou das 20 nações que nos ouve. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação. Tá bem? Nós já nas notas nós já falamos, aquele que exorta, aquele que anima, aquele que consola. Sendo proprietário de um campo, vendeu o campo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. E ele foi fundamental para a missão e para a viagem missionária, para a primeira viagem missionária. Acompanhou o apóstolo Paulo, foi uma espécie de instrutor, de discipulador do apóstolo Paulo também. Até que Paulo depois se torna um grande líder também juntamente com ele, mas são companheiros da missão e saem de Antioquia para realizar a primeira viagem missionária. Depois acontece a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária e o evangelho vai se expandindo. Fora todos os outros que foram se convertendo e espalhando por onde iam. E o Evangelho explodiu. Eu vou usar essa palavra de novo. O Evangelho se expandiu de modo maravilhoso. Maravilhoso ao longo do primeiro século, mesmo havendo mártires, mesmo havendo perseguição. Mesmo havendo morte dos cristãos, o Evangelho se expandiu de modo extraordinário, extraordinário. E depois, no segundo século, houve mais perseguição e o Evangelho se expandiu de modo extraordinário. E no terceiro século houve perseguição, já não na mesma intensidade, mas houve também, e o Evangelho se expandiu por todo o norte da África. E pela África, pela Ásia, pela Europa, pelo Oriente Médio, que era basicamente o conhecido na época, pelo Oriente, algumas partes do Oriente, ali onde nós conhecemos, como a Turquia, depois lá em cima, um pouco mais, a Rússia, onde nós conhecemos como o leste europeu. O Evangelho se expandiu de modo maravilhoso, com apóstolos de primeira geração, discípulos de segunda, de terceira, de quarta, de quinta geração, e pelo menos 300 anos foi uma coisa extraordinária. Mas também foi extraordinária, sabe por quê? Porque o pessoal punha a mão no bolso. E eu quero que você aprenda isso. É para aprender mesmo. É para pôr a mão no bolso. Quando eu ligo para alguém e alguém me diz que não pode ofertar R$ 30 para a missão, nós estamos abrindo a segunda igreja do campo aqui. Ah, mas e a sua denominação? Alguém me disse uma vez, a minha denominação é a maior do Brasil, somadas todas as assembleias, mas ela não para. Mas pode ser a sua, o Brasil para Cristo, pode ser a Batista, pode ser a Presbiteriana, pode ser a Metodista, pode ser a Luterana, pode ser as outras igrejas pentecostais, que eu não vou me lembrar todos os nomes agora. Então, Preste atenção, não é um missionário, não. Podem ser missões maravilhosas, como portas abertas. Uma missão que não é exatamente de origem cristã, mas que faz o trabalho cristão, como salvar vidas no Médicos Sem Fronteiras. E há cristãos que eu sei que trabalham lá. Então você pode colaborar poderosamente, cada vez mais, a começar dos membros aqui da nossa comunidade, cada vez mais, irmão. Dê mais do seu tempo, dê mais do seu tempo, dê mais do seu dom, ou dos seus dons. Dê mais dos seus talentos, dê mais dos seus ministérios, dê mais de todos os recursos que Deus emprestou para você, sejam eles de ordem mais de cunho espiritual, sejam eles de aspecto mais mental, intelectual. Sejam eles mais afetivos, como o Ministério da Misericórdia, da Comunhão, sejam eles de cunho material, porque você pode sustentar. Hoje, quem sustenta essa obra sustenta o anúncio do Evangelho a 20 nações que nós não podemos ir hoje. 20 nações você está pregando. Não eu, a equipe está pregando. A equipe, quem ora por esse trabalho, quem contribui com esse trabalho, quem oferta nesse trabalho. E em todas as denominações, eu estou recomendando para todas as denominações. Ainda sobra para fazer oferta alçada? Meu irmão, você vai ver que Deus vai te abençoar e você ainda vai fazer oferta alçada lá na sua igreja local ou numa congregação da sua igreja ou numa obra missionária ou para uma agência missionária ou para missionários que você conhece. Pastor, e ainda sobra para, se você for organizado, você vai ver que você vai dar as suas ofertas, seus dízimos e ofertas a começar pela sua igreja local, pela sua denominação, e depois o Senhor ainda vai prover para você fazer ofertas alçadas e ainda ofertar em outros lugares. Mas depende de método, de organização, de planejamento orçamentário. E expanda. Deus expandiu para você. O que ele expandiu, expanda também o seu investimento para que a obra avance e avance cada vez mais. Deixo com vocês a meditação de Atos capítulo 4 e muito obrigado por mais uma vez estarem nos ouvindo. Perdão por esses 2 dias que nós não pudemos enviar. Mas felizmente a obra vai avançando e nós temos que nos organizar também para atender a todos, tá bem? Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o fogo, o vento do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.